na rua, já bebeu seu vinho. Vagabundo nas calçadas com os amigos, de quebrada em quebrada pra fazer um som honesto. Sem pretexto, só no nexo, de tá junto na humildade, vivendo a realidade. Mas valor de verdade é tá assim mesmo, só fazendo música, só evoluindo. Sente o peso, andando na madrugada, rimando com os meus amigos, volto pra casa. É isso aqui é, ser do rap mané. Não é pose nem status, é só pisar no asfalto. Nada aluno, ser traído e ser respeitado. Acreditar no que se faz, se te diz é muito mais. A amizade nos irmãos fortalecer e ser melhor é o que faz crescer. Isso que importa pra poder viver. Por isso veja bem o que cê vai fazer. Sempre vai ter outro que vai fazer com você. Esse é o proceder, ação e reação. Então se liga na canção. Eu tô cansado dessa ilusão. Não vem que não tem. Não vem aqui não. Vai, acorda pra vida, milho original. Não é ser rua, nem ser falcatrua. É só postura e gratidão a quem te estende a mão. Não ser um vacilão, que a vida te dá uma lição. E não se esquece dos irmãos, eu tô falando isso. Esse é o movimento, então faz ele rodar tipo b-boy no backspin. Grafiteiro transformando os muros em jardim. Nessa selva de concreto tá repleto. É isso aqui é, ser do rap mané. Não é pose nem status, é só pisar no asfalto. Nada aluno, ser traído e ser respeitado. Acreditar no que se faz, eu te disse é muito mais. A amizade nos irmãos fortalecer e ser melhor é o que faz crescer. Isso que importa pra poder viver. Por isso veja bem o que cê vai fazer. Sempre vai ter outro que vai fazer com você. Esse é o proceder, ação e reação. Então se liga na canção. Eu tô cansado dessa ilusão. Não vem que não tem. Não vem aqui não. Sendo um estudo na rua, eu faço com a mesma fissura. E porque gosto e tenho um troço, quando idiota faz rima pra fazer pose e pegar menina. Se a cocaína do MC é conseguir passar a mensagem, distinguir os fuleiragens que eu já vivi. De um mundo que eu conheci, disse eu não sou daqui. Posso ter mais ser verdadeiro, acreditando no talento. Os fracos ficam no caminho, só sobram os mais guerreiros. É isso aqui é, ser do rap mané. Não é pose nem status, é só pisar no asfalto. Dado aluno, ser traído e ser respeitado. Acreditar no que se faz, cê te diz é muito mais. A amizade nos irmãos fortalecer e ser melhor é o que faz crescer. Isso que importa pra poder viver. Por isso veja bem o que cê vai fazer. Sempre vai ter outro que vai fazer com você. Esse é o proceder, ação e reação. Então se liga na canção. Que eu tô cansado dessa ilusão.